Será sempre a ovelha negra da família porque foi apaixonada um dia, porque se apaixonou. É uma carga demasiado pesada, certamente, para essas jovens, para essas crianças tão imaturas. Então nós temos que ver com os olhos do amor essas moças que praticam o aborto, porque é muito difícil. Deveremos nós, em vez de recriminá-las, ajudá-las, dar-lhes orientação, esclarecimento, levar a doutrina espírita a toda parte, porque a doutrina espírita é clara, estuda em profundidade a imortalidade da alma, o porquê vivemos em um mundo de provas e expiações. Vem nos apresentar Jesus de uma maneira muito mais fácil de ser compreendida. É a chave da Carta Magna da Paz, endereçada a toda a humanidade, que é o Evangelho de Jesus. Façamos a nossa parte e auxiliemos as nossas irmãs nessas provas tão difíceis, porque podem estar passando. A falta de informação, nós já falamos. A sobrecarga das mulheres modernas também. Com a Revolução Feminista, alguns anos atrás, nós tivemos grandes avanços para a mulher no campo profissional, no campo do próprio lar, mas parece-nos também que houve um certo exagero. Em nome dos direitos da mulher, tentaram comparar as mulheres aos homens. E somos diferentes. As mulheres são espíritos superiores. Esse amigo espiritual me diz, Nazareno, as mulheres são espíritos muito nobres. Elas aprendem através da maternidade, a renúncia, o amor incondicional. Mas tem um ponto onde elas perdem toda essa vantagem. E antes, qual é esse ponto? Na hora da fofoca. É o único defeito grave das mulheres, é a tal da fofoca. Eu falei isso numa casa espírita outro dia, e aí uma senhora levantou a mão e disse, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Aí eu expliquei. Minha filha, nada é por acaso. O Espiritismo explica. Com certeza, foi mulher na reencarnação passada. O Espiritismo, Kardec explica, não é? É a campanha aqui do Otop. É brincadeira, meus amigos. Tem muito homem fofoqueiro, independente de ter sido mulher na vida passada. Então, as mulheres, nessa vida moderna, estão super atarefadas. Como disse Alberto Almeida, por que que o homem tem 2 turnos de trabalho e a mulher tem 3 turnos? Por que que o marido não pode ajudar no lar, ajudar com as crianças, dar a mamadeira e aquela hora de carinho, de afeto? Por que que só a mulher é que tem que sacrificar-se? Então, em nome de uma pretensa e suposta independência, as mulheres tomaram para si muitas responsabilidades. E vitimados que somos dessa sociedade de consumo, nós acabamos exagerando até na questão do trabalho. Porque o grande problema do aborto ainda é o maior inimigo da doutrina espírita. Allan Kardec nos diz que o maior inimigo da doutrina espírita chama-se o materialismo. A crença de que nós só existimos aqui. E muitos de nós, apesar de espíritas, não temos ainda a consciência de que somos espíritos imortais. Então, através do materialismo, através dessa necessidade que os órgãos de comunicação fazem-nos acreditar que só seremos felizes se tivermos um carro, de preferência importado e do ano, que só seremos felizes se formos jovens, magros, belos, se formos ricos, tivermos filhos perfeitos, uma mulher maravilhosa, um excelente emprego, só assim poderemos ser felizes. Não é verdade. Os bens materiais vão